seu coração não a ama mais. Sei bem que é difícil contar a verdade, mas vai ser melhor antes que ela fique a sofrer demais. Chegou um momento que eu tanto espero, enfrentar a verdade mesmo que a alma te vá doer. 10h55 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est en musique depuis quelques instants maintenant. J'espère que vous passez un agréable dimanche. Il fait pas très beau ce matin, mais les cœurs sont chauds. Donc, restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Vous connaissez le principe de l'émission 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Et ce, jusqu'à midi et demi. On continue en musique et on va continuer avec Luis Manuel, Un Quart para as Duas. Perguntaram-me as horas, olhei para o relógio, sorri e respondi. Um quarto para as duas, perguntaram-me as horas.

abraças carinho, também te posso dar. Vem sentir a batida e curtir este som. Vem colar-te ao meu corpo neste ritmo do amor. Se te queres divertir, vem comigo dançar. E entrega-te a mim neste funaná. Se tu queres render, vem não digas que não. Entrega de vez o teu coração. Sentir teu corpo sem mais nada. Eu vou, eu vou. nada. Eu vou. Vais tremecer o coração no ritmo certo da canção. E no calor da madrugada. É bom. Sentir teu corpo sem mais nada. Eu vou. Vais tremecer o coração no ritmo certo da canção. Porque hoje a noite vai ser louca. Ya se acabó.

Quinta Reais. On continue avec Rita Guerra com João Paulo Rodrigues, Por Mim. Saudades da minha nora.

chega sem pensar. Chega, chega, vem pra cá. Chega, chega, Guaraná. Chega, chega. Hélène a une chanson qui lui trotte dans la tête. Qui galope, mais... Nanana. Heureusement, il... Em que tu vivias, que sentes saudades minhas e mais ainda, há muito que viste a falta que te fazia. Contou-me que vive só e abandonada, que o outro não quer saber como eu de ti. Choras arrependida da escolha errada, podendo voltar atrás, voltamos para mim. Não choravas nem a tal só sozinha, nem adormecias a versão por todo. E para além de amar-te, um amigo sempre tinhas. Quando eras minha, tinhas muito mais amor. Porque não choravas nem a tal só sozinha, nem adormecias a versão por todo. Saber de tua sina necessidade, confesso, tive mais pena do que rancor. De voltar a dar-te a mão, eu tive vontade. No fundo, não te desejo tamanha dor. Pensei mandar-te um recado para que voltasses. O medo foi mais alto e não fiz. Depois de vencer amado, talvez quem sabe, eu de novo faço tudo para seres feliz. Porque não choravas nem andavas tão sozinhas.

rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Me agradamos en cuatro, si con otro pasa hace rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo voy a hacer el trato, y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y si con otro pasa hace rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Y agradamos en cuatro. Y si con otro pasa hace rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo voy a ser el trato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, foi pedido António Lourenço para todos os seus amigos, toda a equipa da rádio. Vamos ouvir o Rizinho Pé na Cova com A Matança de Porco. Fez o João. bailas sem parar. Fico louco em ti, vem me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por isso bem que eu sou teu. Faz-me sonhar e acreditar neste amor caliente. Faz-me viver e renascer nesse corpo ardente. Faz-me sonhar. Faz-me sonhar. Assim, assim. Adoro quando me miras, sentir. Adoro cuando me tocas sin acariciar. No me imagino un momento lejos de tu amor. Llevo este fuego por dentro, me quemo. E eu até queria ver as estrelas, mas as pessoas brilham e as luzes.

soir dans minha vida, outra cor. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, avec l'émission du téléphone sonne jusqu'à encore une toute petite demi-heure. Et on continue, et la prochaine chanson a été demandée de Nelson Sanch. Je pense qu'il est fan de plusieurs musiques, mais je sais qu'il est, enfin, je sais, il me l'a demandé, forcément. C'est qu'il aime, Anna Maliowa, et il nous a demandé la chanson Sing Too Sexy. Adeus, eu peço que o mal caia por terra e o bem se faça presente. Adeus, eu peço sangue dessa gente não sentir. Adeus, eu peço. Que o mal caia por terra e o bem se faça presente. Adeus, eu peço. Um minuto mais de vida pra te dar e de coração inteiro me entregar. Um minuto mais de vida pra te dar. Africano maravilhoso. Adeus, eu peço. E abençoe o brasileiro, o estrangeiro, todo mundo. Adeus, eu peço. E se eu morrer, que seja de amor. E que o meu amor seja todo seu, iluminando a nossa paixão todos os dias. Adeus, eu peço. E se eu morrer, que seja de amor. E que meu amor seja todo seu, seja todo iluminando seu, a nossa paixão todos os dias. Família que tu tens, o pai de um lado e no outro tua mãe, as semanas repartidas cada mês, em duas casas sem sinais de nós os três. Também sei que não entendes os motivos porque não se vencem guerras. Mas perdoas porque adoras um por um. Dois adultos mais crianças do que tu. E vais tendo aquela idade em que o sentir traz o saber que há batalhas impossíveis, impossíveis de vencer. Mas o amor por ti para nós é sagrado. Para seres feliz ninguém separa ou separado. Nenhum quis assim, mas não houve maneira. Por isso no fim a culpa vai morrer solteira. Sei que estranhas lá na escola quando sais, teres um abraço quando crias muitos mais. Por vezes para dormires como dói não teres sempre um beijo do teu pai herói. Se há culpados nesta história onde sem querer és o ator, não fui eu e não foi ela, foi a vida ou desamor. Mas o amor por ti para nós é sagrado. Seres feliz ninguém separa ou separado. Nenhum quis assim, mas não houve maneira. Por isso no fim a culpa vai morrer solteira. Com o tempo, com o tempo tu vais ver que alguns sonhos não se chegam. Mas o amor por On continue, il est midi 20 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, c'est l'heure presque d'aller manger. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci c'est de Jeanne Vega qui nous a envoyé un message pour faire une dédicace à son fils Peter, à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, à moi-même, à l'association Ronda Mignotte et à une amie qui a bien travaillé hier à la Ronda. Donc voilà, un coucou à toute cette personne-là, un très bon dimanche. Et elle nous a demandé une chanson de Capanegre, Nós Somos Iguais. Preciso de te ver. Não há mais ninguém que consegue compreender aquilo que eu passei. Só tu consegues sentir o que eu sinto. Nós somos iguais.

agora eu sei que foi ciúme. Já não dói nada. Já não quero voltar a viver